Pô, era a arte marcial preferida de quem é burro. Coisa de quem sente prazer em levar murro. No Budokan era jogo, a partida fora, derrota certa. No Budokan, dispute em colchão era escolha pouco esperta. O soquinho que podia dar era coisa de criança. Tinha que aguentar um chutaço do Kendo na pança. E um monte de chutes do Nyun Shanshu com Kim Kap Kian na cara. E chorar, catar os dentes quebrados no chão sem poder falar nada. Pô. No Jokajou! Pô. Pô. No Jokajou! Pô. No Jokajou! Pô. Pô.